como estão? É o início de mais duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, comigo, Fernando Gabrita. Começamos com um fantástico disco de versões de Carl Blau, originais de música country dos anos 60 e 70, recriados por Mr. Blau. O álbum chama-se Introducing Carl Blau e ouvimos Falling Rain, um original de Link Wray, de 1971. Tema que tem também a participação de Jim James, dos My Morning Jacket e Laura Vers. Estão dadas assim as boas-vindas. Também a compilação Close to the Noise Floor, Formative UK Electronica, 1975-1984. Thank you. futuro tão bem aconteceu lá atrás. Compilação com 4 CDs, Close to the Noise Floor, Formative UK Electronica, 1975-1984. Destaque nesta, ou no início desta primeira hora da Orelha Extra, para Adrian Smith com Joe Goes to New York. E também para ouvir de seguida Encounter, este de Carl Matthews. Thank you.

Mais uma banda, uma excelente banda, tão bem como uma excelente baixista, no caso Colin Burke, a banda liderada por Danny Crowe dos Gorries, e que tem também o baterista Richie Wolfhale. São, claro, Danny and the Darlings no seu novo álbum para este ano, chama-se Bug Out, é o segundo na carreira do trio. Ficámos com dois temas, Out of My Way e também Let's Stomp, e sempre achamos que há um pouco de Mick Jagger na inflexão da voz de Danny Crowe. Esta é a Orelha Extra, através da Rádio Universidade de Coimbra, Universidade FM, Rádio Castrense e Rádio Universitária do Algarve, isto cá em Portugal, no Brasil, em São Carlos, na sempre muito recomendável Rádio UFSCar. Cassete saída na Burger, mas a edição também é CD e vinil na francesa Midnight Special Records. Também ela francesa Laure Barrière, chama-se Sur la Piste de Danse, e o tema foi Dalida. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Terceira parte de uma excelente trilogia de Danny Brown. O disco 3, com o nome Atrocity Exhibition, foi Ain't It Funny. E vamos continuar com a reunião de Heinrich Müller e Robert Wichkowski, e com alguns dos seus variados projetos, como Der Cyclus, do primeiro, e The Exaltics, do segundo. O disco chama-se Project STS-31, Spiral Galaxy, Hubble Telescope Series Volume 3, e o nome diz tudo. Desta vez vamos ouvir precisamente Project STS-31, com este 50,000 Light Years Away. disco final da trilogia dedicada ao telescópio Hubble, mas também aos cientistas e engenheiros da NASA e da Estação Espacial Europeia, através da editora Solar One Music, no caso Project STS-31 Spiral Galaxy. O tema foi 50,000 Light Years Away. E o novo Nick Cave and the Bad Seeds, Skeleton Tree. All the fine wind is gone. Anthrocene. And this sweet world is so much older. Animals pull the night around their shoulders. Flowers fall to their naked knees. Here I come now, here I come. I hear you've been out there looking for something to love. The dark frost that shelves at the edge of the tree. It's alright, it's alright. Will you turn so long and lovely? It's hard to believe that we're falling now in the name of the Anthropocene. Things we love, we love, we love, we lose. It's our bodies that fall when we're trying to rise. And I hear you've been out looking for something to love. Sit down beside me and I'll name it for you. Behold, behold, the heaven-bound seas. The wind casts a shadow and it moves the trees. Behold the animals and the birds and the sky and the tide. I hear you've been out there looking for something to set on fire. The head-bowed children fall to their knees. Humbled in the age of the Anthropocene. Here they come now, here they come, are pulling you away. There are powers at play more forceful than we. Come over here and sit down and say a short prayer. A prayer to the air that we breathe. The astonishing rise of the Anthropocene. Come on now, come on now. Hold your breath while you say. It's a long way back and I'm begging you please to come home now, come home now. You've been out looking for something to love. Close your eyes, little world, and brace yourself. If I were a orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Que existiu há uns anos atrás e que tem por lá grandes músicos como Glenn Mercer dos Phillies, Stan Demasky também dos Phillies e dos Luna e Rob Norris dos Bongos. Contava também com o guitarrista, vocalista e principal compositor Michael Carlucci, que infelizmente faleceu o ano passado. Por isso mesmo o disco foi editado este ano para perpetuar a memória de Michael Carlucci. Chama-se East of Venus, o disco Memory Box, e o tema foi Let's Find a Way. É o final da primeira das duas partes da Orelha Extra. Não se esqueçam que temos Facebook, Twitter e também e-mail orelhaextra@sapo.pt. Para o fim, mais um projeto de Darren Heyman, chama-se Thankful Village, seu volume 1. projeto este dedicado aos soldados da Primeira Guerra Mundial que regressaram sãos e salvos às suas aldeias em Inglaterra, ou melhor, no Reino Unido. Vamos chegar com Stoke Hammond e Rodney Stoke, e se ainda sobrar algum tempo, ouviremos Angela Olsen. Rodney Stoke. It has a delightful church. A famous family gave the village its name, the ancestors of Nelson's Admiral Rodney. In the tiny chapel off the chancel lie Edward Rodney, George, his son, who died at 21, and Anna, his daughter. The best of them all is Anna, perfectly charming under a window, serene in a richly embroidered bonnet with lace collar and cuffs, her sash and sleeves looped with bows and double rows of pearls on her neck and shoulders. Looking down on her is the grim figure of George. Grim because he is getting out of his coffin with his shroud still on, his hands raised with his hair falling on his shoulders, and above him an angel blowing a trumpet to announce his resurrection. Looking across the chapel towards them are Edward Rodney and his wife, in oval recesses under a curtained canopy, their eyes wide open. Between the chapel and the chancel sleeps the oldest Rodney of them all, Sir Thomas of 1478. Cherubs and angels hang from the canopy of his richly sculptured tomb. A dragon peeps out from a spandrel, and on the tomb he lies, a neat and captivating figure. His head on a helmet with his eagle crest, his feet on a dog, his dagger at his side. Five queer little women look from the front of his tomb into the chancel. One kneeling at prayer for his soul, two counting their beads. And looking into the chapel on the other side, daintily carved on shields, are St. Anne with the Madonna and Child, St. Leonard with the shackles he struck off the wrists of prisoners, and a bishop. A fascinating group the Rodneys are. It would please Sir Edward Rodney if he could come back to see that Rodney folk are keeping up the high tradition of the Somerset carving men, the heavily panelled oak roof of the nave, and the bowed roof of the chancel with his dainty carvings are as he would see them, but the bench ends are simpler and of our own time. Ao domingo, entre as 18 e as 20 horas, na Universidade FM, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Thank you. To shoot. dizer que é uma derivação do trio The Thing com o Mats Gustafsson, Johan Bertling e Andrea Juerlin, que também por aqui estão nesta Fire Orchestra. Para além deles, as vocalistas Sofia Jernberg e Mariam Valentim e outros músicos, cerca de 18 ou 20, pelo menos neste novo álbum, que se chama Ritual, não os contámos ainda, entre eles Matt Rasmussen, Jonas Kulmahar, Goran Kaifes ou Martin Ederos. Ouvimos no início desta segunda e última parte da Orelha Extra o tema Ritual, Part 2. Bem-vindos. Yes, in the dark of the day, I'm gonna give it all away. Yes, tear this high mountain down. Ain't keep nothing for myself. Yes, if you go, go by. Won't build a wall I cannot climb. His feet is a lot I cannot break. Oh, me loves a hammer. Arranque da derradeira hora da Orelha Extra de hoje com a Fire Orchestra e depois também um novo para esse Golden Messenger. Chama-se Art Like a Livy e uma canção com um excelente título,

regresso ao fim de uma década de Gerard Hanson enquanto Convection. O álbum intitula-se 2845 e ficamos hoje com este Sea and Satellite. Orelha Extra, canal auditivo suplementar. We'll be right back. muito recomendável Puberty 2, disco de Mitski, e por aqui ficaram Dan the Dancer e I Bet on Losing Dogs. Disorder, derangement, disunion, jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. It mixing it, cough syrup with it, gin, like the rest of them goblins. License sins, I insist to commit because I just can't help it. Pussy marijuana stays on my mind like all of the time, and I realize that I'm selfish. Wait, I mean selfish. Wait, this a problem. Wait, this don't need no solving. Get off your high horse and hit this blunt and find this hoe. Rep that Tampa, Florida, in the corridor with a ratchet and a pole and a stick and every slang you can come up with a zip and a big little jit. Finna get lit real quick. Even the elevation point fucked you in the head with all that and it went straight to your head. Made you brainless. How I ride. Made us bleed on the concrete. You can't defeat me. Does it make you more kid? Does it make you more kid? Does it make you more kid? No. It made me more guy. It made me more guy. It made me see the fraud in the eyes of my teacher, in the eyes of my preacher, in the eyes of my country. Even though I'm son of God Muhammad, Uncle Sam, I'm from snatching wallets. No difference in the pigs, off the kids in the streets, stealing lives for free with ease, easily. No conscience. Got me rapping cushions, throw that paper rappers. Selling butt from roaches on the couches. Hood riches, bitches, my jean pockets. Thinking with the finest paper books, knowledge. It's true fragments. Trust in the outer edge of my cortex. É trio de nome True Neutral Crew, o seu do álbum de estreia Soft Rules, trio esse que conta com Sr. Benedict Moore, Margot Padilha e Brian Kinsman. O disco tem também bastantes convidados: David Diggs, Shadi, Day A Change, Ariel, Decomposer and Yo. Por aqui a estrear o mesmo foi Mora Kid, Ariel Remix. E de volta David Eugene Edwards, são claro Zuvanant, Star Treatment. Lay on the floor. He stayed. último Venant, chama-se Star Treatment. Para hoje escolhemos este All Your Waves. E 5 anos depois de Psychotic Jazz Hall, eis que se dá o regresso de Vítor Afonso, da Guarda, com a sua aventura Cubic. O novo disco intitula-se Rock Extravaganza e vamos ficar com o tema Nihil ao Mors, que era precisamente o nome da banda de que Vítor fez parte, salvo erro, durante a década de 80 do século passado. Cubic. Thank you. Já de volta ao português, Vítor Afonso, enquanto Cubic, novo disco chama-se Rock Extravaganza. Por aqui ficou o tema Nihil ao Morse, de certa maneira, Vítor a regressar ao seu passado, nem que seja só pelo nome, mas queremos que há por aqui talvez mais qualquer coisa, dizemos nós. Rock Extravaganza pode ser descarregado de borla no Bandcamp de Cubic, mas podem comprar também o CD, é barato, são apenas 5€ com portes. Pedidos para cubic@portugalmail.pt. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. Vamos embora, estão quase feitas estas 2 horas de Orelha Extra de hoje, cá em Portugal, na Universidade FM, Rádio Castrense, Rua e RUC, no Brasil, na Rádio UFSCar. Ouvimos Carla Dal Forno com Fast Moving Cars, o tema retirado do seu álbum estreia You Know What It's Like. Para o fim, vamos ouvir ainda de Taiwan, os Prairie, que na grafia do nome tem à frente 4 W's, que significam as ervas ao vento na pradaria. O álbum chama-se Who High, o tema vai ser I Would e possivelmente depois Vivian Goldman. Tchau, até para a semana.